em alta rotação. Olá, sejam bem-vindos ao espaço Alta Rotação, a rubrica de música do Voice Fera. Hoje vamos apresentar-vos as principais notícias do mundo da música e ainda vamos passar em revista o novo álbum dos Stone Temple Pilots. O terceiro e mais recente filme da saga Twilight estreia já no final do mês de junho e, como sempre, traz-nos uma excelente banda sonora, fortemente virada para o indie. Esta estará disponível a partir do dia 8 e conta com artistas como Muse, Florence and the Machine, The Dead Weather, Vampire Weekend, Band of Horses, Beck e Bad for Lashes. Depois da colaboração com Beck na música Let's Get Lost, música que consta na banda sonora do filme Eclipse, Natasha Khan, a voz e alma do projeto Bad for Lashes, considera uma nova colaboração nas gravações daquele que será o substituto do seu álbum de 2009, Two Suns. Khan pretende tirar mais tempo para este álbum, tempo para se afastar das épocas na estrada, tempo para procurar novas colaborações, como é o caso. Um álbum em 2011 é possível, diz. Os Kings of Leon já têm um novo álbum pronto. O quarteto de Nashville foi até Nova York em gravações. O resultado é um álbum que, segundo o baterista Nathan Fallowell, é mais profundo e que percorre todo o caminho da banda desde o primeiro álbum de 2003, Youth and Young Manhood, até ao quarto e último álbum, Only by the Night, de 2008. O nome do álbum ainda é desconhecido, assim como a data do seu lançamento. Apenas sabemos que a banda está ansiosa por mostrar novas músicas nos festivais que se aproximam. Ainda falando de novos lançamentos, desta vez vamos até ao Canadá e falemos de The Suburbs, o novo álbum dos Arcade Fire. Após 6 longos meses de trabalho, o resultado está aí. O primeiro single, que dá o nome ao álbum, foi lançado no dia 27 de maio. Já o álbum esse, teremos que esperar até ao dia 3 de agosto. Até lá, os Arcade Fire irão tocar em festivais de verão, um pouco por toda a América. Após a operação do vocalista dos U2, Bono Vox, fruto de uma lesão na coluna, estes viram-se obrigados a cancelar vários espetáculos, incluindo o festival Glastonbury, no Reino Unido, para o qual já teriam escrito propositadamente uma música. Os substitutos eleitos da banda irlandesa no alinhamento do festival são os Gorillaz. Com o novo álbum Plastic Beach, lançado em março, a banda, encabeçada por Damon Albarn, garante que esta será a sua única atuação nos festivais britânicos e promete que será um importante espetáculo audiovisual a não perder. Focamos então agora em assuntos mais sérios. Após a aprovação da lei de imigração no estado de Arizona, dos Estados Unidos da América, o vocalista de Rage Against the Machine, Zach de la Rocha, assume a liderança de uma petição que junta muitos artistas, como Serj Tankian, Joe Satriani, Sonic Youth, Massive Attack, Cypress Hill, Kanye West, Juanes e ainda o realizador Michael Moore. Juntos, estes artistas apelam aos seus amigos e fãs que se unam contra esta situação crítica. A verdade é que com esta lei, as autoridades vêm-se dotadas de um poder de prevenção, que lhes permite perseguir qualquer indivíduo que possa ser suspeito de não possuir quaisquer documentos. E se a pessoa perseguida não possui provas de que nasceu no país, pode mesmo ser detida e presa. Ora, isto por consequência leva ao racismo, que vai contra todos os direitos civis e humanos. Cypress Hill e outros artistas até cancelaram os seus concertos no Arizona como forma de protesto. Todos desejarem informar-se, ou mesmo caso sejam artistas que desejem dar a cara por esta iniciativa, basta irem a www.thesoundstrike.net. Chegamos assim ao final da alta rotação. E para terminar, nada melhor do que a crítica da semana. Mais uma banda renascida da onda grunge dos anos 90. Eles são os Stone Temple Pilots. Separaram-se em 2003 devido aos problemas do vocalista Scott Hyland com as drogas. Voltam agora em 2010 com o seu álbum auto-intitulado. Este foi lançado a 25 de maio e o primeiro single, Between the Lines, já roda tanto na TV como na rádio. Com 12 faixas, este álbum marca não só um regresso como uma reconciliação. Ainda assim, para um registro que carregava consigo uma enorme expectativa, parece que fica um pouco aquém, sabe a pouco, e traz consigo, não a glória do retorno, mas sim a nostalgia dos tempos de Core, o seu primeiro álbum. É um álbum mais ligeiro que os anteriores, é fácil de ouvir, fácil de gostar, mas difícil de despertar paixões. Parece que com o tempo, os Stone Temple Pilots perderam a sua identidade enquanto banda, e começaram a produzir um rock semelhante ao de tantas outras bandas que já ouvimos. Sim, foi inevitável estabelecer comparações enquanto ouvíamos o CD, mas apesar disso, ficamos felizes com o regresso destes gigantes e esperamos por ver a banda em concerto, tocando as músicas que há uns anos atrás, essas sim, passavam em alta rotação no Walkman de cada um. Fiquem agora com o single Between the Lines do novo álbum dos Stone Temple Pilots.